eu sei, é farsa, arrasta, amassa, máfia, cada dia que passa eu sei, é falsa. Pátria amada, idolatrada, salve, salve, salve, salve. Pátria amada, idolatrada, salve, salve, salve, salve. Razão pra viver, ver, se querer é poder. Então lute pelo seu sonho, faça ele acontecer. Queira me escutar, pare para pensar que cada vez mais a dificuldade vem pra nos testar. Então levante-se, vamos lutar, porque o tempo tá passando e não podemos fraquejar. Lakers, Lakers, Lakers, cê pensa assim? Se eu não fizer a minha, quem vai fazer por mim? Tantos anos de sofrimento e no balanço da jangada vim. Quem tava dentro, vários por aqui testaram minha fé. Agora estão vendo truta qual que é. Em meia treta, ilusão, podridão, pouca humildade e pouco perdão. Seja bem-vindo ao mundo cão, aonde morto você não vale nada não. Uma palavra citada pelo Zelão, tire você a conclusão. É, estamos no beco da ignorância, onde as crianças não tem mais infância. Debaixo de chuva, debaixo de sol, eles tentam descolar um qualquer no farol. Ai, dele. Se não arranjar, já pode pensar as pancadas que irá tomar. É assim o dia a dia daquele que batalha e sobrevive na periferia. Pátria amada, idolatrada, salve, salve, salve, salve. Pátria amada, idolatrada, salve, salve, salve, salve. No mundo onde eu vivo, com certeza o bicho pega. Não tem dia, não tem tempo, não tem hora certa. Morar aqui eu já me acostumei. É tiro para todo lado, derrubar alguém. Aqui meu irmão é cada um por si mesmo. Aqui no silêncio é um recado, pô, se caguentar, pô, tudo acabado, corpo todo furado, é colocado no saco. Que com certeza o caboclo não vai ser enterrado. Provavelmente jogaram no buraco pra que aprenda a andar com os caras certo e não errada. Lei aqui é dura, então preste atenção. Pra frequentar a favela tem que ser sangue bom, bom, bom, bom, bom, bom. E não vacilar, nego com o dedo no gatilho, ponto para atirar. Aqui está escurecendo, tem tanta gente no boteco jogando, bebendo, vai vendo, comentando o que pode acontecer quando o dia cair e a noite aparecer. Pátria amada, idolatrada, salve, salve, salve, salve. Pátria amada, idolatrada, salve, salve, salve, salve. Ó Brasil, pátria amada, querida, terra abençoada, sem plante ferida. Honra, mérito, só chefe de estado. Manto que não avança meio mastro. Cicatriz, mágoa, reflete no olhar. Aflito e dependência não vai ecoar. Povo heróico que assim acredita, não foge da luta, parte pra cima. Normas contraria, muda o conceito. Metalúrgico aqui se torna exemplo. Quem aqui pisou, sentiu necessidade. Quando partiu, morreu de saudade. Sonhos na mente, sempre sustenta a vitória que em seus braços ostenta. Difícil obter o penhor dessa igualdade. Desafia a morte pelo sol da liberdade. Tempestade e glória estão por vir, embalados ao triunfo. No alto surgir, azul do céu, branco como a base dos mandamentos. Que não matarás, idolatrada, adorada, há outras mil, acolhedora, feito mangentil. Relógio que não para, o tempo é curto. Somente o rio não muda seu percurso. Gente sofredora, pega a palavra do pastor, anunciando sua chegada. Gigante pela própria natureza, em cada rosto espelha essa grandeza. Pátria amada, idolatrada, salve, salve.